Estamos, pois, gratos ao colega Luís Antero pela entrevista que teve aqui com o Todd Rips, dos Dead Combo, permitiu-nos conhecer esta banda. Já sabem, para a semana retornamos, agora com os The Guys from the Caravan. Vamos entrar, de facto, na caravana deles, perceber que, no seu álbum de estreia, tem uma certa origem em Cantanhedo. Não esqueçam, para a semana, então, The Guys from the Caravan. Continuação, muito boa tarde.